Na enfermidade eu clamei, com lágrimas a ti eu cheguei. Lembra-te, Senhor, do meu andar. Em verdade eu quis te agradar. O Senhor ouviu a minha oração e a sombra do sol retrocedeu. Em teus braços eu encontrei. Te louvo, ó Deus, por tudo que és. Na amargura eu me oprimia, mas teu amor me abraçava e curava. Vivo, Senhor, te louvarão. Com gratidão exaltamos a sua mão. O Senhor ouviu a minha oração e a sombra do sol retrocedeu. Em teus braços eu encontrei. Deus, por tudo que és. Cura-me, Senhor, faz-me viver. Tua verdade eu quero conhecer. O Pai aos filhos, a glória a contar. Na casa do Senhor sempre vou louvar. O Senhor ouviu a minha oração e a sombra do sol retrocedeu. Em teus braços eu encontrei a paz. Te louvo, ó Deus, por tudo que és. O Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu, e a sombra do sol retrocedeu. Em teus braços eu encontrei a paz. Te louvo, ó Deus, por tudo que és. Português e worship. Acoustic guitar, piano, 72 BPM.